7. Alfa Eco até o portão 04, o 3597. Eco Alfa Juliette, senhor. Eco Alfa Juliette. Sim, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, 1-5. Ano 607, prossiga para 2010, 1-0-9, ajuste, reporte estabilizado na LS. 2000, e como não é estabilizado na LS, igual ano 607. Salvador, gol 17, 15, final da 10, estabilizaria aliás. Contigo 17, 15, tráfego avistado, ajuste no 019, cheque trem, senhor. Baixado e travado. 17, 15, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 17, 0 graus, 09 nós, pista 10, úmida, 17, 15. 15. Alô, Salvador, bom dia, até 3171, autorização Guarulhos, nível 340. Informação Índia. Então, 3171, ciência da informação da notícia, senhor? Afirmativo, senhor. Então, 3171, pronto, cópia? Positivo. Então, 3171, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 340, decola da pista no zero com curva direita. Subida da EL, vou até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge intercepta para o Zulu no meia, vou até Bravo até o Zulu. Após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 1-20-8. Transponder 5020-31-71. Copiar 340 aprovado Guarulhos, conforme plano. Decola da 1-0, curva direita. Da EL Leda Bridge, após Zulu no meia, Bravo até o Zulu, Trive. 1208-5020 no transponder, TAM 31971. 5020, contagiamento correto, TAM 31971. Chame para o posto de acionamento, porta 62. Péssima, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, web 5808 na posição de número 5. A informação é Juliette para cópia. 5808 autorizado para Brasília, Sierra Bravo, Bravo Romeo, nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa, em Elefa intercepta por Zulu 17, controle opera em 1-20-8, aciona 5031 no Webjet 5808. Autorizado Brasília, nível 360, unidade colando da 10 com curva direita, saída Arbora, Elefa, para Zulu 17 até Afino, 10-8, controle 5031, transponder web 5808, posição número 5. Outro procedimento correto, 5808, portão 5, chame e puxa o acionamento, senhor. Chama 5 pronto, web 5808. No solo 56, libera pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 02, nesta frequência, gol no 715. Direita, Alfa e Juliette, na escuta, na 715. Solo Salvador. Salvador, nosso bom dia, 1897 da Gol, vai cruzando 210 para o 160, paciente da Índia. Sem identificação, autorizado chegada bom, desça para 3.000 pés, no time 1909 de nosso radar. 919, desce 3.000, na bom, e o 1897 Gol. Estabilizado Campo Vista, gol 607. Pede aproximação, chame torre 186, bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, gol no 607. Final da 10, baixar travado. Gol 607, tráfego avistado, ajuste no 019. Pouso autorizado, senhor, na pista no 0, vento de 180 graus com 09 nós. Os autorizados vão no 0, gol no 607. Solo Salvador, TAM 3171, mais uma vez bom dia, estamos no Finger 6, puxa acionamento. 3171 autorizado, já entrei no estádio. Copiado, semana ataque, obrigado. Número 07, no solo 04, libera direita, chame solo em 121, decimal 9. Vai tomar, obrigado. Salvador, TAM 3171, acionado táxi 204 a bordo, Galeão, 4 horas e 10. Autoridade Pátio de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Copiado, Pátio de Alfa, ponto de espera da 10186, obrigado, TAM 3171. Salve, Salvador, bom dia, gol 1607, Nebro. 1607, prossiga via Alfa, é a posta de São Juliette. Alfa, é São Juliette. É, verdade. No 7, desça para 2000 pés, estou time 109, informe no curso do localizador. Ô, 97. Ô, pode escutar lá. Portão 9. Juliette, portão 9, 607. Torre Salvador, muito bom dia, até 3171, próximo ao pronto de espera da 10, pronto para decolagem. Tá, 3171, a linha decola pistão no 0, o vento 170 graus 07 nós, que liga no 019. Copiado, livre, alinhar e decolar da pistão no 0, tá 3171. Decolagem 3171. 180 graus 079. Chama para o início do táxi autorizado para o inspecionamento, é 5808. Controle de Salvador, bom dia, são 3153, informação Juliette Patrícia. 3153, bom dia, só identificação, autorizado, chegada, bom, se desça para 4000 pés, eu estou altímetro no 019 de nosso radar. 4000,19, está 3153. No decolado aos 1-0 e o controle em 120 decimal 8. 1-0-8, bom dia. Salvador, bom dia, até 3-1-7-1. 3-1-7-1, contato radar, subnível 340, perfil da EL. 340, perfil da EL, pode voar da EL ao Leda? Vou direto Leda. Direto Leda, obrigado. Galinhão pronto para Copa. 1804, para Copa, chame solo em 121 decimal 9. 9. São Salvador, é o gol 804. 804, bom dia, pronto para cópia. Só prossiga, sim, da Juliette. Autorizado da Leão, 360, via Pedro Zulu 10, subida da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5037 e o controle 1208. Galeão 360, via Pedro Zulu 10, da El Leda Bridge, na primeira curva direita, transponder 5037, o controle 208, gol 804. Peço, Chandra Pushback, acionamento. Eu falo o gol 1804 voltando. Prossiga. Tito, informação: as aeronaves que observarem um ATIS, elas deverão chamar inicialmente a torre, pois um ATIS coloca como a frequência do solo não disponível. Afirmativo, qual a informação que o senhor ouviu? A Juliette. Afirmativo, eu já atualizei aqui, tá aquilo agora em curso, tá ok? Tá ok, obrigado. Salvador, bom dia, total 9910, ciente da Juliette. 9910, bom dia, sua identificação, autorizado de chegada a Mari, desça para o nível 050, estou altímetro 10119, vigilância. Assinou a identidade, desce para 050, chegada a Mari, 10119. Solo Salvador Azul 4069 na Campinas, seria a saída prevista? Já tem uma cópia, o senhor está pronto? Pronto para cópia. Autorizado Campinas 360 via Pesulo 10, Bridge, Pesulo no meio após conforme a rota do plano. A subida será da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem, 5046 é o código, 1208 é o controle. 1897, continue a aproximação, guardando autorização de voo, reporte no externo, embaixo travado. Vento 160 graus, 06 12 nós. Gol 1897. Agora pronto no ponto de garota, 5808. 5808, a linha decola sem parada? Positivo, sem parada. 1960 graus, 06 12 nós. Livre decolagem, pistão 90. Quem negar 90, 20. Web 5808. Livre decolagem, sem parada, Web 5808, quem negar 90, 20. 353, reduzindo velocidade para 230, Rocha. Reduzindo, 353. Salvador, bom dia, o TAN 3890 com a informação Juliet para Recife. Gol 1897, cheque o trem. Passar para bater. 1897 autorizado por pistão na 0, vento 1970 graus 07 nós, que negão na 020. Copiou o gol 1897. 5808, decolada os 17, o controle 120 decimal 8. Demande 8. Chamou a torre para cópia, voltando. Ao TAN 3890. 3890, chame solo em 1219 para cópia. 219. Web 508, chama o controle em 1208. Para cópia do plano Recife. TAN 3890, autorizado plano para Recife, nível de voo 330, via para o WISC 58, Pucaracaju é a subida, curva à esquerda após a decolagem, 5034 é o código, 1208 é o controle. E arma inicialmente, sair da arma. Até a saída 508. Esquerda, transponder 5034, controle 20.8, TAN 3890. 3890, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. 3890. Bom, Salvador, bom dia, gol no 642, Center Juliette, autorização para Recife. O 642, autorizado plano para Recife, 390, via para o WISC 58, Pucaracaju é subida, curva à esquerda após a decolagem, 5051 é o código e o controle 1208. Autorizado Recife 390 por WISC 58. O Caracaju, vai esquerda, com transponda ao 5051, controle 120.80, gol 1642. 1642, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Vai chamar. Olá, Salvador, bom dia. 897, cagou, livrou. 897, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, dará a sua Juliette, 897.